vamos dar início à cerimónia de assinatura do protocolo de entrega da gestão da obra de reordenamento e valorização do cais da Ribeira de Esgueira. Então, muito boa tarde a todos. Muitíssimo obrigada pela vossa presença. Começo por cumprimentar aqui o meu caro amigo, a Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e também Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, os restantes autarcas, a comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Nós estamos aqui perante mais uma intervenção com a marca Polis Litoral Ria de Aveiro, mais um testemunho da obra que esta sociedade entre Estado e autarquias deixa nesta região, prosseguindo a sua missão de valorizar e requalificar a Ria de Aveiro. Mais uma obra que foi possível graças ao trabalho conjunto de projetistas, de empreiteiros, de técnicos da Câmara Municipal, da equipa da Polis Litoral Ria de Aveiro, a quem deixo um especial agradecimento pelo seu empenho, pela sua dedicação e pela sua confiança. Esta intervenção teve por objetivo criar condições para a valorização e manutenção das atividades económicas ligadas ao setor das pescas, mantendo e, sobretudo, melhorando as condições para a prática da pesca artesanal deste núcleo pescatório, possibilitando outras atividades de desporto, recreio e lazer que este belo local nos proporciona. Com um custo que ronda os cerca de 500 mil euros, esta ação foi comparticipada em cerca de 75% com fundos comunitários, mais concretamente com os fundos do Programa de Operacional de Valorização do Território. Eu gostaria de deixar um apelo a todos os que vão beneficiar desta obra, dado que a sua manutenção é a responsabilidade de todos e quem vier dela a beneficiar certamente que demonstrará que valeu a pena este esforço e investimento na sua concretização. Eu não me alongando mais e para passar a palavra a quem vive e quem luta diariamente pelo desenvolvimento e valorização da Ria de Aveiro, os senhores autarcas aqui presentes, aproveito para salientar de uma forma muito determinada a importância da continuidade futura das intervenções de proteção e requalificação da Ria e realçar também a importância da manutenção do modelo das sociedades polis para a sua eficaz concretização. Muito obrigada pela vossa atenção e pelo vosso tempo. Irá usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e Vogal do Conselho de Administração da Polis Litoral Ria de Aveiro, José Ribosteiros. Muito boa tarde a todos, querida Presidente da nossa Polis Litoral Ria de Aveiro, estimado colega Presidente da Câmara da Mortosa, que nos honra com a sua presença, queridas vereadoras, caros vereadores, querida Presidente da Junta de Freguesia de Esgueira, nosso secretário executivo da Comunidade Municipal, meus senhores, eu quero, em primeiro lugar, dizer que uma das vantagens da Polis fazer obras no município de Aveiro é que nas inaugurações só há dois discursos. Porque nos outros municípios, e vimos de um dos mais novos municípios da nossa região, do município da Mortosa, onde inauguramos uma das mais importantes obras da Polis Litoral Ria de Aveiro, a nossa Caixa dos Pescadores da Torreira, temos que aturar três discursos. Dá-se a circunstância, e essa era a primeira palavra que queria deixar, de a nossa comunidade intermunicipal da Região de Aveiro estar entregue à liderança do município de Aveiro, a que me honro de presidir, e para nós isso confere uma grande responsabilidade, além de poupar discursos nas inaugurações, confere-nos uma grande responsabilidade. A primeira, que assumimos com plena condição, é esta de gerirmos esta coisa nossa, de tantos de nós, que começa na ponta norte de Ovar, acaba na ponta sul de Vagos ou de Mira, nasce a nascente no que a água doce respeita, no município de Severo do Voga, e que nos une a todos, e precisa de todos nós, bem unidos, para gerirmos este episódio extraordinário, que nasceu e se vai desenvolvendo com melhores momentos e menos bons momentos na interação entre as forças da natureza e as forças do homem, é que convencionámos chamar Ria de Aveiro. E temos a maior honra de presidirmos a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e de, em nome de todos os municípios, eu próprio ser administrador da nossa empresa, e quero dar-vos nota que o faço com o maior gosto, com o maior empenho, com a maior determinação, mas que tenho que agradecer. E hoje é a nossa terceira inauguração e daqui a pouco temos a quarta e última inauguração das quatro obras que a Polis executou no município de Aveiro, agradecer a todos os meus colegas presidentes da Câmara da Região de Aveiro, na pessoa do meu colega Joaquim Batista, presidente da Câmara da Mortosa, a solidariedade e o apoio ao município de Aveiro. Somos o único município que ainda não realizou o capital social na empresa. Há uma regra na vida, é que temos que honrar os compromissos. Pois, nesta empresa, a que pertencemos 10 dos 11 municípios da Região de Aveiro, todos os municípios cumpriram as suas obrigações com a empresa. É uma empresa, é preciso realizar o capital social da empresa, é preciso pagar a comparticipação da a nossa parte nestes investimentos. Há uma parte que é financiada, a parte principal, pelos fundos comunitários da nossa querida União Europeia, e há outra parte que é financiada por nós, municípios ou governo, nosso parceiro na empresa. E é preciso pagar. E das duas uma, ou pagamos ou ficamos a dever. A opção de 9 dos 10 municípios da nossa empresa foi pagar. Honradamente assumiram os seus compromissos. Pois há uma das 10 que fez o contrário. Decidiu não pagar, não honrar os seus compromissos. Estamos a falar do nosso querido município de Aveiro. Aquilo que fizemos há 2 anos, quando chegámos à liderança da Câmara Municipal, foi fazer um acordo com os nossos colegas, foi fazer um acordo com o governo do país, foi arranjar um processo para resolvermos o grave problema financeiro da nossa Câmara, para podermos ser capazes de honrar o nosso compromisso com esta empresa, que não é tão pequeno como isso, é superior a 2 milhões de euros. E os nossos colegas e o nosso parceiro governo do país, que é o acionista maioritário da empresa, confiaram em nós, acreditaram em nós, porque ferimos uma regra de absoluto rigor da gestão da nossa empresa, Polijutalria de Aveiro, que é só se arrancam com concursos de obra com as câmaras que têm as contas em dia. E nós negociámos uma exceção, essa exceção foi aceita pelos nossos colegas acionistas da empresa, o nosso governo e as nossas câmaras municipais da região, e eu tenho nestes momentos que lhes agradecer a confiança que depositaram em nós, a ajuda que nos estão a dar, porque um município com um problema tão grave como o nosso só o consegue resolver com muito trabalho, com muito empenho e com a ajuda de toda a gente. E quero, na pessoa do meu colega Presidente da Câmara da Mortosa, entregar esse agradecimento aos meus colegas Presidentes de Câmara, na pessoa da nossa Presidente, que representa o acionista maioritário da empresa, o Ministério do Ambiente, o Governo do país, agradecer-lhe também a confiança que depositaram em nós, na certeza absoluta que honraremos com lealdade e prontidão o compromisso que assumimos com eles para pormos na ordem a desordem das nossas contas com tanta gente, nomeadamente com esta nossa estimada empresa. Na pessoa da nossa Presidente da Junta de Freguesia de Esgueira, eu queria agradecer a todos os cidadãos, àqueles que conhecem bem, àqueles que passaram a conhecer e àqueles que ainda não conhecendo vão conhecer este sítio extraordinário a que alguém lhe decidiu chamar o Cais da Ribeira de Esgueira. Aos que conhecem, como ainda há pouco, na Mortosa, uma pessoa que não posso revelar o nome por questões de confidencialidade pessoal, que testemunhava que este sítio era, e ainda é de vez em quando, e será por mais algum tempo, até que a luz da rede de iluminação pública apareça, um dos mais elegantes, dos mais estimados e dos mais seguros beijódromos do nosso município. Este encantador local também foi, também é local de amor, local de encontro, local de beleza, e nós temos que deixar nota a esses concidadãos que, com base nesse encontro, nesse amor, foram alimentando a esperança de que um dia o miserável cais que as forças da natureza foram destruindo a ordem natural das coisas, um dia pudesse ser uma coisa melhor, mais democrática, porque mais vivida por mais gente. Aqueles que ao longo da obra a foram conhecendo e a foram partilhando e vivendo, nós queremos deixar o agradecimento pelo estímulo que nos foram dando, pelo reconhecimento da coisa boa que aqui estava a acontecer naquilo que respeita à qualificação de um sítio muito pouco conhecido, mas garantidamente, por quem já conhece, um dos mais belos locais onde a nossa terra se relaciona com a nossa água salgada da ria. Sendo verdade que ele ainda é muito pouco conhecido, ele é de facto um dos locais mais belos na nossa fruição do Salgado Norte, o chamado Salgado Norte Aveirense, nesta paisagem monumental que nos permite olhar longe, que nos permite ver que de facto a vida, ou melhor, na vida, podemos aceder ao infinito. E é sempre importante nestes sítios encontrarmos essa linha do horizonte, no infinito, para nós acreditarmos que além das maletas do dia-a-dia, das lutas de todos os dias, de pôr as contas em ordem, tapar o buraco da estrada, nós temos que ousar olhar o horizonte. Saber que mesmo além do horizonte há sonhos para cumprir, há objetivos que justificam o empenho de todos nós e o encontro de coisas ainda mais belas e de coisas ainda mais motivadoras para a gestão deste dom extraordinário da vida que, por acordo entre a Senhora Mãe e o Senhor Pai, com a eventual bênção de Deus, nos foi facultado, que é o direito à vida. O Cais da Ribeira de Esgueira faculta-nos essa possibilidade de uma forma particularmente extraordinária, particularmente única. E, portanto, a esses cidadãos que já conhecem, fica essa nota de agradecimento pelo estímulo que fomos recebendo muito forte à medida que o granel da obra da fase inicial mais agranelada até à estabilização da sua versão final nos foi propiciando. E a última nota para aqueles que não conhecem, que são, obviamente, nesta fase ainda, a esmagadora maioria dos nossos concidadãos, fica, obviamente, o convite e o desafio para que conheçam este local, que nós vamos melhorar em termos de acessibilidade pela construção de um circuito que é misto em termos de utilização pedonal e ciclável e com rede de iluminação pública para propiciar a relação de luz com fusco na transição do dia com a noite, para fazermos a ligação deste local até ao centro da nossa povoação de Esgueira, que é bem de dizer, o centro da nossa povoação de Esgueira é hoje um dos centros da nossa cidade, sede do município de Aveiro, da nossa cidade de Aveiro. É essa aposta que queremos de conquistar mais gente para que a azáfama do dia-a-dia, a lógica da habitação, do comércio, dos serviços, da intensidade da vida do dia-a-dia, possa ter momentos de fruição deste local absolutamente magnífico que é o Cais da Ribeira de Esgueira. Aqui haverá vida, hoje não vai ser dia de falarmos da vida deste espaço, porque fica para um anúncio próximo que faremos. Hoje é dia de comemorarmos a obra dos obreiros e, como a nossa Presidente superiormente referenciou, o agradecimento aos nossos projetistas, ao nosso empreiteiro, a toda a equipa técnica da Polis, da Câmara Municipal, que trabalhou para que tudo isto fosse objetivamente possível. Àqueles que foram incomodados pela obra, na localização do ancorador da sua bateira, obviamente ficaram incomodados, mas mais felizes, porque havia algo de positivo que estava a acontecer. Quero também esclarecer que a casa da ponta mais norte da nossa obra não é exatamente uma casa para os episódios que já vos ocorreram, mas é, na base, um elemento para observação das aves. É uma casa de observação das aves e a colocação das aberturas tem exatamente essa opção de propiciar de forma tranquila e oculta no que respeita à abordagem das nossas aves à fruição da relação com esse elemento que na nossa Ria de Aveiro é particularmente distintivo e particularmente rico. E, portanto, aquele elemento tem essa riqueza, além, obviamente, de ser sempre um elemento que propicia reflexão sobre o pássaro que estamos a contemplar ou sobre outros elementos que queiramos. Temos aposta, e era um dos objetivos da nossa empresa, que não conseguimos concretizar por decisão do nosso financiador principal, mas que lutaremos, que é a ligação da ponta final deste nosso passadiço, que aqui começa até esse episódio monumental, que é a margem sul do Rio Novo do Príncipe. Sabeis, muitas vezes não temos essa noção, que continuando o percurso, que é muito bonito, se formos pela linha de terra não inundável pelas marés esta baixa de Mataduzes, depois da Pova, até entrarmos em Sarrazola, ou em Vilarinho, ou em Cacia, e o encontro dá-se na margem sul do Rio Novo do Príncipe. E a fruição desta zona é absolutamente extraordinária, e nós que já conquistámos a possibilidade de termos um investimento de 23 milhões de euros, já está na nossa mão para qualificarmos a chamada Baixo Volga Lagunar, para construirmos a Ponte Dique do Rio Novo do Príncipe. Joga bem essa peça com esta peça, que havemos de conseguir ligá-las com esta estrutura que permite a qualificação desta frente do nosso município a esta frente desta coisa de toda a gente, que é a nossa Ria de Aveiro. A Polis Litoral Ria de Aveiro concretizou já investimentos de cerca de 40 milhões de euros. Ainda temos um conjunto de obras em desenvolvimento em vários locais da nossa região de Aveiro, mas temos uma aposta muito clara, uma determinação muito forte de podermos fazer mais e fazer melhor no futuro próximo, aproveitando também as oportunidades dos fundos comunitários, agora do Portugal 2020, que está a arrancar na sua execução. Da parte do município de Aveiro, este episódio do Cais da Ribeira de Esgueira não será um episódio isolado, como apresentaremos proximamente, será um episódio gerido de forma integrada com outros equipamentos do município que têm esta vocação e esta determinação de valorizar, de dar a conhecer os imensos valores ambientais do nosso município, da nossa região, que nós temos a obrigação e a devoção de cuidar deles e de os dar a conhecer. E, portanto, esta é uma aposta determinada, mas esta é uma tarefa de todos nós. E por isso precisamos que os nossos vizinhos mais privilegiados por viverem mais perto desta zona mais moderna em termos urbanos de Mataduzes, os vizinhos mais de longe, mas que pelo seu bom gosto ou pela determinação médica de fazerem caminhadas longas ou circuitos de bicicleta, é muito importante que cada um de nós dê o seu contributo de vida, de vigilância, de boa vivência, de boa ambiência, para justificarmos o investimento que aqui está feito, com um apoio fundamental dessa coisa de que em regra temos a mania de dizer mal, mas que foi e é absolutamente fundamental para tantas coisas que fazemos. A nossa União Europeia, que é o financiador principal desta obra, a quem nós muito agradecemos e que partilhamos a nossa determinação de retribuir esse agradecimento com um contributo de cidadania para que a nossa Europa possa resolver os problemas graves de crise em que vive, que não são os principais, como as noites fatídicas de ontem nos mostram. A principal crise da nossa Europa não é, de facto, não é a crise financeira, é uma outra crise, uma crise de cultura, uma crise de atitude, uma crise de políticos fracos que acham que isto da paz e do amor, de deixar a porta escancarada aos bons e aos maus, é uma atitude civilizada e que não temos que cuidar de nós, que nos defender a nós, à nossa gente, aos nossos filhos, à nossa cultura e aos nossos valores. Nós temos que cuidar de nós, nós temos que ser mais atentos e mais ativos para defender os nossos valores, para cuidar bem deles e para que os possamos entregar aos nossos filhos, que são os nossos herdeiros, e que não possamos permitir que meia dúzia de malucos possam entrar com a nossa autorização, com a nossa distração, com o nosso estúpido pacifismo e fazerem com que a vida se torne uma coisa absolutamente banal, que se arquiva para um lado absurdo debaixo de uma cadeira ou de uma mesa sem a menor dignidade. É uma exigência que nós temos que ter de sermos bons cidadãos aveirenses, de sermos bons cidadãos portugueses, mas também de sermos bons cidadãos europeus para defendermos estes valores tão importantes que nos custaram tantos anos, tantos séculos, tantas vidas, de forma a que nós possamos ser mais capazes de deixar uma herança com qualidade aos nossos queridíssimos filhos e aos nossos netos, nós que já vamos ficando na idade de termos. E, portanto, queria deixar um abraço a todos, agradecer-vos a presença, neste momento que, sendo simbólico, é expressivo, marca o fim do trabalho e o início de outros trabalhos, que é darmos vida, boa vida, a esta coisa que aqui deixamos com o trabalho de muita gente e com o investimento institucional e financeiro de muita gente. Quero, pois, à nossa Presidente deixar um agradecimento muito grande por todo o trabalho, toda a diligência que a nossa empresa tem tido para com o município de Aveiro e aos nossos concidadãos, deixar essa determinação absoluta de que seguiremos fazendo mais e fazendo melhor e que vamos ter cada vez mais condições de dar a usar a nossa terra, a nós próprios, em primeiro lugar, e a todos aqueles que, sendo cidadãos de elevada inteligência, escolhem a nossa terra para momentos de lazer ou de cultura. Muito obrigado.